Rádio Alerj Notícia. De acordo com o corregedor da Alerj, o deputado estadual do PPS, Conte Bittencourt, a deputada do PSOL, Janira Rocha, será ouvida pela corregedoria no dia 10 de outubro. Janira foi acusada de uso indevido de recursos do Sindicato dos Previdenciários enquanto era diretora do órgão e de ficar com parte dos salários dos funcionários que trabalham em seu gabinete. Com informações de Vanessa Schumacher, reportagem Patrícia Poitevin.